144, no solo 28, dirige pela direita, chame solo 1219. Solo o voo no 8067 para pushback e tornamento. Informação, cheque transpuso e reporte passando externo. Eu postarei no 5240. Taxi. Já para o taxi, no 8067. Então, 3144, taxi via Alfa Kilo para o pátio 3. Seu destino é o pátio 3, posição 04. Quando no pátio 3, já tem o sinalizador. Nativo Alfa Kilo, pátio 3, quadro localizado para o pátio 3, 1-4-4. Passou externo, informaremos o baixado travado, trip 5240. Trip 5240, autorizado pouso pistão no 0, vento no 40 graus com 07 nós. Autorizado pouso 5240. Vitor e Juliette, no solo aos 30, confio pátio. Vitor e Juliette, autorizado backtrack para ingresso no pátio 4, reporte levando pista. Vitor Juliette, ao estacionar, frequência livre. Boa tarde, Titan 3805, informação mais. Final 3566, Titan. 5666, completo final, chame torre no 86. Torre, informação no 86. Titan 3805. Titan 3805, autorizado Guarulhos, 340, a rota é Tuzulu 44, decolagem down no 0, primeira curva direita, terceira saída da El Lida, pós Lida. Voa posição Eudes, onde intercepta a rota Tuzulu 44. 5544 no transponder, o controle em 1-9.35, TAM 3805. Tem TAM 3805, autorizado Guarulhos, em vez de voo 340, via Tuzulu 44, decola posição no 0, com curva direita, da Eleda, após Eleda Eudes. Intercepta Tuzulu 44, transponder 5544, controle em 1-9.35. Correto, repassando pronto, pressionamento puxa, portão 1-1. Unidade de identificação, chegada a POF, desce para 4 mil pés, ajuste 014. Tá, você pode para ingresso no 7, Romeu Papatango. Trip 5240, taxi de alto, quilo pátio 3, quando lá tem sinalizador. Alfa quilo pátio 3. 089, quer negar no 014. Autorizado por 3566, tá? 2000, autorizado. 240, só tem informação, a prevista é a posição 05 no 43. 105 visual, compartilhando. Tem condições de decolar de imediato? Ângulo, autorizado a alinhar e decolar a pista 17, vento 90 graus com 07 nós. Zero e a mantém a posição. Tá 3566 no solo 35, limpe pra direita, chame solo 1219. 1219, pra direita. O patrão autorizado decolar a pista no 7, vento 90 graus com 059. 3566, ataque via. Ingressa via Alfa, reporta via taxi de Guedes. Ingressa via Alfa, reporta via Guedes. Patango decolado aos 37, curva à esquerda, um terço do campo para cruzamento, reporte levando o eixo da 17. 10028. Para o. Não copiou? Eu vou passando, curva à esquerda para o cruzamento da 10, reportará cruzando. Cena 6210, identifique, chegada a Mari, dentro 050. Sem chegada. Ingresso Juliette 03 do portão. Portão 06. Autorizado a linha manter. A linha manter na 908. Aeronave chamou? O Gol 600, seu posição 2, pushback é toda vez. Afirmativo, Gol 600, em coordenação com o grupo de solo. Temos agora depois os dados tanto. Que vai estacionar à sua esquerda no 03. Após o Airbus da Tanta, livre no 02. Em coordenação com o time de solo, após o tráfego da Tanta encostado 3, autorizado, 6-0. Gol, 1924, sinal bastante travado, visual. O patrão chama o controle, frequência 1935. Controle Salvador, Romeu Papatango. Romeu Papatango, sobe para o 050, vigilância radar. 050, sobe vigilância, Romeu Papatango. Controle o 8620. Prossiga. Também informar que eu saí de um sobre o momento de um homem que é muito bom. Ah, sua esquerda, posição de 11 horas, Morro de São Paulo. Ah, obrigado. O 924 está prego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 40 graus com 099. Leve pouso. Decolado aos 40, chama controle 1935. 1935, 806, até logo. November Eco 10, mantém o 060, identifique, chegada bom. Olá, boa tarde, voo 1806. Voo 1806, contato radar, voo Jamo, suba ao 230. Jamo, subindo 230, no 806. No 697 da Gol, identifique. Desse mantém o 070, chegada bom. Vai observar a traça à sua esquerda, um papá 28 alto, a sua posição de 9 horas em 3 milhas, agora 1000 pés abaixo do aeronave. Jéssica, obrigado. Grêmio 1141, desça para 2000 pés, 1014, ajuste, autorizada final 10. 2014, autorizado final de elétrica, 1041. Bruno 924, no solo 42, difícil pela direita, chame solo 1219. Direita 219, 924. Uno tá livre, é por táxi, tá 3805. Volta 3805, tá livre, pushback no Uno, então. Vai manter uma forte interferência na frequência. Afirmativo, como recebe agora? Beleza. Afirmativo, portão 1-1, reposto quando pronto para o táxi, são 3805. Volando 924, livrou na 924, táxi de Alfa, reposto no táxi de Juliette. Alfa, da Juliette, no 924. Táxi do 600, PUP 159, autonomia de 2 horas 40, alterna marcha. 159, 240, confirme o alternado. É, marcha. Indy no ponto para chama 2, 1862, chegou no 600, altímetro no 04, bom voo. Ciente, via Indy, ponto 018, 62, com 1014, bom trabalho, 600. 00, companhia. Zona 3014, velocidade liberada, deixa na 6200, muito obrigado. 524, ingresso Juliette, portão 1, Cogino. 01 é o portão. 01 é o portão, via Juliette. 1, 9, 10, 4. Papapá, Lima, Alfa Romeo, confirma o pátio aqui, tem que decolar. Salvador, boa tarde, bom dia, 00, bom dia. 600 alinhada e decolar, 10, 140 graus, 10 mais. E decola, 600. Estou em coordenação com o controle, que foi solicitada uma rota diferente, ok? Aguarde coordenação com o controle, para ver a melhor saída para BH, do caso. Cargo. Fez o plano junto à saída de Salvador? Zero para 2000 pés, autorizada final. 2000, de procedimento, Xané 6210. Tango November Eco, desce para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 4000, 36, Tango November Eco. No 6 Centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545, alterno 2085, gol no 806, até logo. O 697 da Gol, desce o 050. POB 113, 3 horas e 35 de autonomia, alterna Galeão. O 13 Galeão, 1325. Correto. SP 3805, tem táxi autorizado via pátio Índia no ponto de espera chamador, 1186, 1014 no altímetro. A gente via pátio Índia no ponto de espera 1186, ajuste 1014, SP 3805. 0. Não, 41 no complete final, chame turno no 8 decimal 6. 18 6, 1941. Papa Tango vai prosseguir em qual altitude? 050 para Alagoinhas. 050 para Alagoinhas, ciente, vou em Alagoinhas. Vou em Alagoinhas, Papa Tango. Salvador, boa tarde, o 600 passa 2300. Uno 600, contato radar, sobe para o 370, vigilância. 370, 600. Uno 6, na escuta para a cobra. Tan 3206, Salvador Fortaleza, autorizado nível 370. Pista em UZL no 0, primeira curva à esquerda. Perfil da saída MOM, transição Froti. 5564, 1935 ao controle. Depois quando pronto, pressionamento puxa. Patrono, baixado, checado nacional. Patrono, cheque trem 1014, pouso autorizado, 90 graus, 8 nós. 1-0-1-4, livre o pouso, 1-0, 61 no patrono. Passage, gol no 373. Informação mais, posição é a número 4. Afirmativo, Mike, confere, posição 04, gol no 33, Congonhas 360, pronto para cópia? Pronto. Gol no 333, Congonhas autorizado, nível 360, via Upzulu 10. Decolagem da 10, primeira curva direita, descida a saída da Euleda, após Euleda voa posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Upzulu 10. 5566 no transponder, o controle em 1-9-35, gol no 333. Confirmando, era o dia após, entrando o Zulu 16, né? Afirmativo, corrigindo. Após Bridge, Upzulu no meia. Bom, então está autorizado essa fase da 360, que é o Upzulu 10, bola fechamento, curva direita. Qual que é a saída, perdão? Dael Leda, após Leda, voa Bridge, em Bridge, Upzulu no meia. Dael Leda, após Leda Bridge, que é o Upzulu no meia. Controle 04, reposto quando pronto para acionamento curto, gol no 336. Muito obrigado. Salvador, muito boa tarde. Informação mais. Triple 5595, identifique, desça para o 050, chegada a Mari. 050 Mari, 5900. Tango November Eco autorizado, final no 0. Gente, autorizado no 0, Tango November Eco. Trabalho. 6210, continua a aproximação, aguarda pista livre 1014. Aguarda pista livre 1014, deixando 6210. Informação, Mike, para a vitória da conquista. Aclamação da placa. O triple 5489, Salvador Conquista, 200 nível. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, terceira saída Arbor, após direto vitória da conquista. 5567 no transponder e o controle em 1-9-35, 35489. Utilizado 200, decolada 10, curva direita, subida Arbor. Após direto vitória da conquista 5567 no transporte 1935 o controle de saída, o trip 5489. Correto, 43, após quando pronto para acionamento puxa o trip. Salvador, Oxané 6141, livrou na 6.5. Oxané 6141, táxi via Alfa, reportagem táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6141. Pegou November Eco complete final, chame turno no 86. Sim, sim, obrigado. Gol 697, 2000 pés, autorizado a final, pista no 0. 2000 autorizado, final, gol no 697. Para ingresso no corredor forte, aciona 01171 no transponder, 3935 no controle. Wind November Alpha. November Eco é forte, externo baixou travado para a final, para a pista no 0. Alterno 2685. 2545, 2085, gol 600. 71 e o controle em 1-9-35. 5 da TAM, Fábio 340, vigilância radar. Para o 340, TAM 3805. 86, o Indy November Alpha para acionamento táxi. O 6141 da Geneve, Juliette 05, o portão. Juliette 05, 6141. Oi, Dael. Dael. TAM 3216, 10, o portão está livre, é para o táxi. Chame táxi, o Índia November Alpha. esperança. Pouso autorizado, pistão 0, 150 graus, 7 mais. 20, pouso autorizado, recepção da externa agora, baixar de checar. Taxi de alfa, reporte antes da 3 Juliette. Apartamento 3 Juliette, 62 e 9. De 5595, desça para 2000 pés, ajuste no 0 ou no 4. 2014, 595, graças. Afirmativo, só para agilizar aqui, fez uma modificação para a rota do Lu 21. Afirmativo, vou checar junto ao centro para ver se ele já recebeu e pegar sua autorização. Mais alguns instantes. Arbor. Salvador, vou na nave 104. Afirmativo, voo 924, Maceió. Formação ativa e a mais confere. 350, número 2 na cópia. Ingresso Juliette 07, o portão 6210 do Xené. E Juliette pro 07, Xené 6210. Taxi 132, 9080 bordes, 6 de autonomia, João Pessoa. João Pessoa, confirme o PLB ou autonomia, o TAM 3206? Autonomia são 6 horas e 80 pessoas, 08, 80 pessoas agora, 3206. Estimativo, 080, João Pessoa, 6 horas de autonomia, 3206, aguarde para o táxi. Olha. Ô Salvador, boa tarde, Guarda 697, passar o Interserra, vai estar travado. Lembrar qual fala o 58 direito, 1219. 9, obrigado. Boa. Nada final no zero. Obrigado. Salve, Salvador. Boa tarde. Salve, Salvador. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.